Boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. E lembrando da paz de Jesus, nós nos recordamos do Evangelho de João, que registrou as palavras de Jesus em alguns momentos antes de ele passar por todo aquele processo doloroso que terminaria com o desencarne dele. Logo depois de dizer que ele mandaria outro consolador, Jesus disse para os discípulos: eu vos deixo a minha paz. E desde aqueles dias até hoje, os seguidores de Jesus, os autênticos seguidores de Jesus, conhecem a paz que o Mestre deixou. E quando desejamos a paz de Jesus, o que nós desejamos é exatamente isso que ele disse: que tenhamos esse estado de alma, esse estado de felicidade, de certeza de que a nossa vida é muito bem cuidada pelas leis divinas, de que a nossa existência é muito bem assistida por seres muito generosos que nos ajudam muito. Seres que encontramos numa casa espírita como esta, quando entramos e sentimos a grande vibração de amor que impregna toda a atmosfera que nos envolve. E aqui com certeza encontramos essa paz, e é o que nós mais desejamos de carregar dentro de nós nos próximos dias que virão. É esse clima de amor, de fraternidade que nós encontramos. E que então Jesus nos abençoe a todos neste início dessas colocações que faremos na noite, e que possa o nosso entendimento estar aberto à compreensão de algumas ideias que vamos abordar aqui hoje. Nosso tema da palestra: o valor das pequenas atitudes. Muitas vezes nós analisamos vidas, histórias, experiências de pessoas que fizeram grandes feitos pela humanidade. Pensamos naquelas figuras impressionantes da história humana, em tantas áreas do conhecimento, e reconhecemos que essas pessoas tiveram um valor muito grande no bem geral, no bem coletivo. E aí a gente reflete nas nossas vidas humildes, não tão expressivas, as nossas vidas sem grandes realizações, e às vezes a gente cai em reflexões muito amargas sobre a nossa existência, de que nós talvez não sejamos pessoas assim tão importantes no mundo. Mas acreditem, todos nós somos seres especiais, todos nós somos seres que, por termos uma única condição, podemos nos considerar especialíssimos, por sermos filhos de Deus. Por isso, só já basta a nossa condição especial. E quando aprendemos que nós somos seres, filhos de Deus em evolução, quando nós aprendemos que nós somos seres que estamos aprendendo muitas coisas e que estamos num processo contínuo de transformação, e um dia nos tornaremos espíritos puros, espíritos plenamente identificados com as leis divinas, que um dia nos tornaremos seres radiosos, seres iluminados, capazes de transbordar amor infinito por toda a criação, aí nós nos sentimos mais felizes ainda, nos sentimos mais contentes ainda, porque é isso que aprendemos com a doutrina dos espíritos, que somos seres que estamos num grande processo de aprendizado e crescimento. Por isso que não podemos nos menosprezar, muito menos menosprezar o nosso próximo, o nosso semelhante. Todas as pessoas compartilham conosco desta grande condição de filhos do Altíssimo. Por isso que em cada pessoa nós devemos reverenciar ali a própria presença do Criador, porque está ali um dos seus filhos. Por isso que a fraternidade deve ser o grande motivador das nossas relações, e temos que nos esforçar por aprendê-la, por exercitá-la todos os dias. Mas voltemos às nossas vidas, que aparentemente não são tão importantes, só aparentemente, porque já vimos que elas são importantes sim. Vidas preenchidas por muitas situações corriqueiras, por uma rotina que muitas vezes é muito desgastante para nós, por obrigações numerosas de atividades que às vezes nós não damos muito valor, porque afinal de contas, cuidar da casa, lavar roupa, passar, trabalhar numa oficina, estar num escritório trabalhando, aparentemente são situações insignificantes. Mas quando nós passamos a pensar no que elas representam em termos de experiência, de aprendizado, nós podemos passar a dar a elas um valor muito maior do que nós imaginamos. Porque são essas experiências as mais significativas para nós. É a nossa rotina diária que nos traz grandes oportunidades de aprendizado. Tem pessoas que esperam grandes feitos, esperam grandes realizações para suas vidas. E realmente é muito bom quando nós podemos ter essas oportunidades de realizações muito significativas. Mas quando a gente reflete na condição humana, nós constatamos algo. Nós constatamos que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende de situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões. E quando a gente pensa na sabedoria divina, quando a gente pensa na inteligência divina que criou um universo regido por leis perfeitas, leis que garantem uma continuidade, que garante uma estabilidade nessa obra imensa que é o universo, nós pensamos, não deve ser à toa que a nossa experiência terrena, ela deve apresentar essas situações sem maiores expressões. Não deve ser inútil na ordem divina a nossa vida transcorrer por dias e mais dias de situações que nós achamos que não são importantes, mas na verdade são. E o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. E com certeza o é. O que nós fazemos no dia a dia tem um valor para a nossa evolução espiritual muito grande. Tem um valor que nós não imaginamos. É por isso que muitos espíritos, quando desencarnam, voltam e dizem: eu não aproveitei a oportunidade da minha vida. Eles vêm em inúmeras comunicações dizer: eu perdi o meu tempo de vida. E aí, quando você conhece a história deles, pareciam pessoas normais, pareciam pessoas que no dia a dia cumpriram suas obrigações, seus deveres, mas eles refletem de que esses deveres, essas obrigações não foram cumpridos da forma melhor que se poderia fazer. E é daí que vem para eles, depois da morte, o arrependimento pelo tempo perdido. Às vezes esse arrependimento ele demora muito até aflorar na consciência do espírito. Às vezes ele vem rápido, mas em algum momento da vida, depois de desencarnados, todos nós refletimos nisso. Eu não aproveitei bem as minhas oportunidades. Então nós que estamos hoje encarnados aqui com a bênção da vida material ainda à nossa disposição, podemos desde já iniciar um processo transformador em nossas vidas, desde que reconheçamos que a nossa vida, no contexto que ela se apresenta hoje, é exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Cabendo-nos apenas o quê? Fazer ajustes, modificações, acertos, para que possamos tirar das experiências diárias o melhor que elas têm a nos oferecer. Então nós podemos comparar que a nossa vida, ela é marcada pela passagem de inúmeros acontecimentos, inúmeras situações. E o tempo da nossa vida vai passando. E nós podemos dizer que cada situação, por mais pequenina que seja aqui na Terra, ela representa essa passagem do nosso tempo de permanência no mundo material. Ela representa essa transição que nós estamos em processo. Então nós podemos fazer uma comparação. Assim como a ampulheta, um instrumento da antiguidade que servia para marcar a passagem do tempo, é constituída por pequenos grãos de areia que vão aos poucos passando da parte superior para a inferior, nós podemos considerar que a nossa vida terrena vai tendo marcado a sua passagem por inúmeras situações cotidianas, por inúmeros eventos diários que são aparentemente insignificantes, mas no conjunto representam a nossa experiência que está em curso e que vai em algum momento terminar. Graças a Deus, graças à sabedoria divina, vai terminar aqui a vida terrena. Mas a gente sabe que vai continuar do outro lado, que vai ter outra oportunidade. Então a gente também não deve ficar muito preocupado e pensar assim, Puxa, eu já perdi tantas oportunidades da vida, porque até hoje eu vivi 45 anos só reclamando das minhas condições de vida. Passei 45 anos só lamentando as oportunidades que eu considerava boa e não recebi. Não vamos assumir também essa posição muito crítica em relação a nós mesmos por termos sido pessoas que não valorizamos a oportunidade. Felizmente, nós podemos, em um determinado momento da vida, despertar a consciência e começar a ser diferente. E nós podemos iniciar esse processo em qualquer época da vida, pois, afinal de contas, nós temos o infinito nos aguardando. Então podemos recomeçar a todo momento. E até os desencarnados eu digo também isso, de que mesmo que tenham perdido a oportunidade bendita da última encarnação, terão outras no futuro e poderão fazer um grande bem com elas. Então nós vamos considerar aí que grãos de areia em nosso tempo de vida são essas situações cotidianas que nós vamos vivenciando, como pensamentos. Quantos pensamentos nós produzimos diariamente? Milhares. Eu já até parei de pesquisar essa questão, porque cada autor fala uma coisa diferente. Mas nós podemos dizer que são milhares de pensamentos a todo momento. Geramos inúmeros pensamentos. Pensamentos fúteis, pensamentos elevados, pensamentos de harmonia, pensamentos desequilibrados. Mas diariamente emitimos pensamento. E quando vamos dormir, paramos de pensar? Não, a nossa mente continua ativa, porque como espíritos, nós continuamos atuantes enquanto o nosso corpo dorme. Então nós somos uma máquina de produzir pensamentos. E temos as palavras, que são os pensamentos que nós traduzimos na forma do som. E quantas palavras dizemos diariamente? Palavras de bênção, palavras de exaltação, palavras de elogio, mas também palavras de críticas, palavras que entristecem. Quantas palavras diariamente produzimos? E tem gente que faz isso até à noite, né? Está lá dormindo e está falando, e está lá traduzindo muitas vezes a sua agitação interior, ou traduzindo as suas experiências que o corpo consegue captar de alguma forma. E por fim, as ações. Quantas ações diárias nós praticamos? Pegamos um carro, vamos até um local. Quantas situações nós vivenciamos nesse transcurso? Pegamos um coletivo e vamos até o nosso local de trabalho. Quantas situações diferentes nós vamos vivendo nesse trajeto? Tudo isso, gente, é esse material do tempo que está passando na nossa vida. Tudo isso são os grãos de areia que estão caracterizando a nossa passagem aqui pela Terra e que vai findar num momento. Então, vamos analisar nesta noite o que cada uma dessas situações de vida representa para nós. Cada uma dessas situações, se for bem compreendida por nós e bem administrada, vão representar grandes feitos em nossa evolução espiritual. E vamos começar com André Luiz, esse sábio espírito que nos trouxe uma contribuição imensa para a compreensão da nossa realidade espiritual. Quando era criança, eu ouvia dizer assim: ah, ninguém sabe o que tem depois da morte, porque ninguém voltou para contar. E André Luiz já tinha feito isso há muitos anos. É que eu não tive a felicidade na infância, primeira, de conhecer esses ensinamentos. Só mais tarde é que vim a saber que outros já tinham voltado depois da morte e contado para a humanidade: olha, a vida depois da morte é assim. E quantas pessoas ainda não têm esse conhecimento? Não tem essa riqueza que nós temos de saber da realidade do mundo espiritual. Então André Luiz, ele tem um valor para todos nós muito grande. Não poderemos esquecer de Chico Xavier, que foi um instrumento preciso na tradução dessas ideias. Devemos sempre agradecer a Deus essa missão bendita que abençoou a humanidade inteira e que abençoará por muito tempo, porque nos trouxe conhecimento de uma realidade que todos nós conhecemos e que voltaremos a ela um dia. Então André Luiz nos trouxe muita compreensão sobre o poder dos nossos pensamentos. E ele vai nos trazer essas informações lá do livro Mecanismos da Mediunidade. Ele traz esses informes que nós vamos ver hoje de maneira bem superficial. Está lá no capítulo 12, quem quiser depois, convém ler na íntegra e meditar bastante sobre o que ele fala. Mas lá ele nos diz algo importante: olha, emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois, sobre si mesmo, os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Aqui ele está dizendo que nós produzimos pensamentos que se traduzem na forma de ideias, imagens, e isso está sendo exteriorizado fora da nossa caixa craniana. Muitos ainda não admitem a realidade extracorporal dos pensamentos, mas ela é um fato. Os nossos pensamentos que emitimos diariamente, seja na forma dos desejos, do que nós ambicionamos, seja nos nossos descontentamentos, tudo isso está se expandindo além das nossas fronteiras corporais. O nosso pensamento envolve o meio onde nós vivemos. Então, tudo que eu penso pode ser algo banal, insignificante, está atingindo alguém em algum lugar. Geralmente é mais próximo de nós. Então, os nossos pensamentos atingem, por exemplo, muito a nossa família. Os nossos pensamentos, eles se voltam muito aos nossos entes queridos. Nós vivemos numa atmosfera psíquica dentro do lar. Aquilo que eu penso acaba, de alguma forma, impactando nas pessoas que eu convivo. André Luiz, num dos seus livros, ele diz que os filhos vivem no clima psíquico dos pais. Muito mais do que os exemplos que nós damos aos nossos filhos, do que nós falamos para eles, eles são envolvidos por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós pensamos. Daí a qualidade dos pensamentos que nós devemos ter. Daí a importância de buscarmos uma sintonia com aquilo que é de natureza superior e elevado, para que a gente possa favorecer um clima harmonioso no nosso lar. E além dessa situação, existe outra. O nosso pensamento, exteriorizando-se continuamente, ele vai ao encontro de inúmeros seres desencarnados, que captam as imagens mentais que nós produzimos, que se apropriam das ideias que nós geramos, e eles se associam a nós a partir das ideias que nós temos, daquilo que nós alimentamos dentro de nós. Daí já dá para perceber quais são as companhias que nós temos preferencialmente no nosso dia a dia, pelo tipo de pensamento que nós produzimos. Temos pensamentos de amor, de fraternidade, de solidariedade, pensamentos de devoção ao trabalho, de dedicação ao bem? Podem ter certeza, somos assessorados por espíritos que têm essa índole, que têm esse desejo. Atraímos seres amorosos que vêm e nos fortalecem a disposição para o bem. Nós criamos para nós um estímulo poderosíssimo de evolução quando nós buscamos a sintonia com essa ordem de pensamentos. Tão pequenos, né? Pensar num momento durante o dia de agradecer a Deus a bênção da vida é uma coisa tão pequenina na vida, mas isso tem o poder de atrair para nós a atenção de espíritos amorosos. E o contrário também se vale. Se eu penso com mágoa, com ódio, com ressentimento, com desejo de vingança, se eu tenho pensamentos sensualistas, o que, que eu atraio para mim? Seres dessa natureza. Eles estarão juntos nos incentivando nessa ordem de pensamentos. Por isso que os espíritos nos alertam tanto nas comunicações, por tantos médiuns diferentes disseram, para que vigiássemos o pensamento. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. O que, que é vigiar? É vigiar os outros? Não, é nós mesmos. É pensar no nosso mundo interior, naquilo que emitimos mentalmente. E ele nos diz mais ainda, André Luiz. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros. Então, o que quer dizer isso, gente? É reforçando isso que nós falamos até agora. Nós nos ligamos de acordo com o tipo de pensamento que nós temos. Ah, é só um pensamentozinho, só uma bobeirinha, é só uma coisinha. Ah, eu só desejei aquilo. Mas pode observar, começa de um. Aí vem dois, vem três, vem quatro, vem cinco. Quando a gente vê, a nossa mente ela está em torno apenas dessas ideias de ordem inferior. Agora, dá incentivo ao bem. dá incentivo àquilo que é de bom dentro de você, porque tenha certeza que todos nós trazemos muitas coisas boas dentro de nós. Senão Jesus não teria dito: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus não teria dito: o reino dos céus está dentro de vós. Tudo que Jesus disse aos discípulos é aplicável numa escala menor e menor proporção a nós também, que somos seus pequenos discípulos, vamos dizer assim. Somos seus pequenos seguidores, ainda muito necessitados da luz do Mestre, mas já estamos em condição de produzir algo. Então, se Ele nos convidou ao bem, se Ele nos convidou à elevação, é porque nós estamos aptos a isso. Nós temos o potencial lá dentro. Só que muitas vezes o que a gente está permitindo? É a manifestação daquilo que é inferior. É a manifestação dos nossos vícios, é a manifestação daquilo que nós trazemos de herança milenária. E lá aquele tesouro que nós podemos desenvolver e ampliar, está lá, escondidinho, esperando que nós o façamos desenvolver. Então, se nós quisermos tornar a nossa vida mais produtiva, uma vida mais significativa, uma vida melhor, vamos dizer assim, se nós quisermos engrandecer a nossa existência, cultivemos os bons pensamentos. E não é muito difícil, é uma questão de opção, de escolha. É a leitura diária, salutar, benéfica, de uma mensagem elevada. É ouvir uma música harmoniosa que nos faz entrar em sintonia com essa harmonia universal das leis divinas. É a prece que é capaz de criar uma ligação nossa com o Criador de tudo. Às vezes as pessoas falam: ah, quando não puder fazer mais nada, faça a prece. A prece é tudo. A prece é a nossa audiência direta com Deus. O dia que a gente valorizar essa oportunidade bendita de nos dirigirmos ao Criador, a Deus, e viver intensamente, mesmo que seja por alguns segundos, nós descobriremos uma força imensa dentro de nós. Então são essas pequenas atitudes que nos ajudam a botar o nosso pensamento no eixo. Uma leitura elevada, uma música inspiradora, uma prece de desejo sincero de união a essa harmonia divina que rege o universo. E temos a palavra também, como dessas realizações diárias que nós não percebemos o valor, que nós não valorizamos tanto e que falamos muitas vezes demais e desnecessariamente e que não damos às vezes aquele valor devido. E às vezes a gente não dá nem o valor devido às boas palavras que nós também falamos. Nem reconhecemos que nós temos o potencial de elevar o próximo pela palavra. Quando a gente dirige a uma criança, a um jovem, um estímulo positivo, indicando a ele a capacidade que ele tem de realização, até mesmo quando estamos advertindo, dizendo que o que ele fez não é adequado, não está bom, é incorreto, mas nós dizemos: você pode e tem condições de ser melhor do que isso, e você conseguirá se você quiser. Nós já estamos mudando o destino daquela pessoa. Nós somos capazes, com a palavra, de mudar situações. E cada um aqui poderia lembrar de uma situação que viveu em que algo colocado de maneira imprópria criou uma confusão tremenda. Enquanto que um bom diálogo estabelecido com o próximo muitas vezes abriu para nós e para ele outras possibilidades que trouxeram para nós e para o próximo satisfação, contentamento. Então a palavra tem um poder muito grande. E existem muitos aspectos que a gente poderia falar sobre ela, mas hoje nós vamos nos basear em algumas colocações desse sábio espírito Hamed no seu livro Renovando Atitudes, capítulo 27. Hamed nos disse isso sobre a palavra: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, são as palavras. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com as palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Tudo que a gente pensa que é a realidade, que é a verdade, que a gente admite que é, fala, não, isso é verdade. Muito do que nós interpretamos como verdade e realidade é a soma que nós fizemos de palavras que outras pessoas disseram. Quer ver um exemplo bem para a gente compreender isso? A gente guarda histórias da nossa vida, guarda histórias passadas, antigas, longínquas, e a gente tem uma ideia sobre aquele acontecimento. Quando a gente ouve alguém que conviveu com a gente naquela época, alguém que testemunhou a situação que nós lembramos, e essa pessoa muitas vezes nos conta um detalhe que nós já tínhamos esquecido há muito tempo, às vezes essa informação que a pessoa traz para nós muda o conceito que nós tínhamos sobre aquele episódio. Quantos mal entendidos não são esclarecidos quando alguém vem lá do passado e nos diz, olha, aquilo que você acreditou que a pessoa fez desse jeito para você, na verdade, não foi por aquilo, foi por outra situação que ela agiu daquele jeito. E a gente, num instante, descobre que muitas vezes odiou uma pessoa a vida inteira porque ignorou um fato desses. Ou às vezes, a ideia que nós tínhamos sobre pessoas, engrandecendo-as, muitas vezes é modificada quando alguém nos traz um detalhe daquele tempo passado. Então veja como as palavras, ao longo da vida, podem ir mudando a nossa compreensão sobre a realidade. E muito do que nós achamos sobre nós mesmos são construções que nós fomos ao longo da vida realizando com as afirmações das pessoas sobre nós. Estão aí os estudos psicológicos que mostram o quanto crianças que cresceram em ambientes, mesmo muito difíceis, mesmo em ambientes muito limitados, com muitas carências, por terem recebido bons estímulos dos pais, por terem tido seu valor reconhecido, por terem sido elogiadas, por terem sido tratadas carinhosamente, por terem sido orientadas, são pessoas que superaram bem os seus conflitos. Enquanto que outras, por terem sido xingadas, maltratadas, acusadas, são pessoas que crescem com muitos problemas, com muitas dificuldades interiores. Então a palavra, ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder de influenciar a nossa compreensão da realidade. E imagine a sua influência então nessa dimensão espiritual que está além do mundo material. O quanto essas palavras podem induzir e levar a tantas consequências. Por isso que as nossas palavras devem ser sempre de abençoar, de bendizer, de harmonizar, de elevar. Assim devem ser as nossas palavras sempre, porque elas têm um poder muito grande sobre as pessoas e sobre nós mesmos. E ainda Hamédio nos fala mais algumas coisas sobre a palavra. Reconstruímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com as nossas afirmações verbais negativas e positivas. Afirme diariamente que você está doente. Induza diariamente a sua mente a acreditar que você está doente. Dentro de alguns dias você estará doente. Mesmo que algo superficial, mesmo que algo ainda não tão profundo. Agora, se você afirma diariamente, né, reconhecendo o valor do seu corpo, reconhecendo o valor da sua existência, as oportunidades benditas que você tem, se você afirma isso diariamente, você cria um estímulo positivo. Então, palavra cura doença, não é exatamente assim. Porque nem os remédios mais avançados, alopáticos ou de qualquer natureza, curam todas as doenças. Porque tudo é processo, tudo às vezes demora um tempo para acontecer. Mas elas têm um peso nessa decisão, nessa solução dos nossos problemas. Aquilo que nós dizemos tem muito de influência na nossa vida. Por isso que nós devemos melhorar o nosso vocabulário. Falar elevando. Se a gente conseguir pelo menos deter essas palavras, nós já teremos um ganho muito grande. Então, fica aí a nossa recomendação a partir de Hamédio. E temos as ações. Quem vai nos trazer aqui as explicações sobre as ações é a sábia benfeitora Joana de Ângeles, uma das discípulas de Jesus, que infelizmente a humanidade muitas vezes ignorou que Jesus também teve discípulas que conviveram, que ouviram as suas pregações. E ela nos traz essas informações no capítulo 2 do livro Ser Consciente. Ela nos fala do poder que as ações que nós realizamos têm de determinar o nosso futuro. E ela diz assim, olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental. É pensamento, aquilo que a gente viu com o André Luiz, que contribuem para a realização da meta. Então, pensar, desejar, aspirar melhora é fundamental para a realização. Tudo na nossa existência começa no desejo. Nós temos que desejar, temos que querer para conseguir mudar. Se você não sabe o que você quer, você não sabe a mudança que você deseja. Se você não sabe a mudança que você deseja, talvez ela nunca venha. Então nós temos que desejar. Mas não basta só desejar, tem que fazer isso que ela vai dizer agora. E esse aqui é o segredo de tudo que se disser em termos de autoajuda. É isso, ó. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Não basta só desejar, nós temos que ter os contínuos esforços, temos que ter a nossa ação ali diariamente, temos que estar atuando o tempo todo na direção daquilo que nós queremos. Porque se um dia eu caminho para o norte, no outro dia eu caminho para o sul, para onde eu vou chegar? Provavelmente eu vou ficar só no ponto de onde eu parti, ali em torno só. Então eu tenho que saber onde eu quero chegar e eu tenho que caminhar, eu tenho que realizar algo. Então, se alguém quer realizações, precisa aspirar, desejar, mas precisa também o quê? Precisa os contínuos esforços. São as nossas ações diárias. É aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, aquilo que a gente está ali todo dia fazendo. E às vezes a gente fica cansado porque a gente trabalha tanto, a gente faz tanta coisa, e a gente se esforça, e luta, e pensa que está fazendo o melhor, e aí a gente desanima. A gente acaba aparecendo, sabe quem? Aquele indivíduo náufrago que nadou, lutou contra as ondas e desiste de continuar nadando logo quando ele está se aproximando da praia. Muitas vezes nas nossas lutas nós somos como essa pessoa. Quando já estamos tão próximos de uma conquista, por desistir nós não a conquistamos e perdemos tanto esforço para chegar até lá. Por isso que nós não podemos desanimar. Por isso nós temos que acreditar, confiar realmente de que quando estamos direcionados ao bem, com propósitos elevados, aquilo que nos pertence chegará no momento certo. Aquilo que é fundamental à nossa vida virá até nós, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Então na hora certa vai vir. Só que a gente tem que confiar, tem que acreditar realmente. Por isso que Jesus enfatizou tanto que tivéssemos fé, que desenvolvêssemos a fé. Então, valorizemos as nossas experiências diárias, as nossas realizações, por menores que elas sejam, porque no momento nós alcançaremos êxito. Porque Jesus ensinou isso. Aqui nós estamos usando o pensamento da sábia benfeitora, mas quem falou isso primeiro foi Jesus. Busca e acharás. Batei a porta e ela será aberta para você. É isso. Mas se a gente não se mover em direção à porta, se a gente não bater na porta, a coisa não acontece. Tem que ter ação, tem que ter a nossa disposição naquilo que nós queremos alcançar. Tem mais coisa aí para realizar, mas hoje não dá tempo de falar. Vamos ver então mais sobre essa questão das coisas pequenas, que são esses grãos de areia que eu disse no começo, que marcam a nossa passagem na vida. Já falamos de pensamento, falamos da palavra, falamos da ação, de tudo isso que de pequeno em pequeno vai se somando e tornando grande a nossa vida. Então nós temos várias situações, exemplos na vida que nos mostra como as coisas pequenas da vida são profundamente significativas. Vamos lembrar aqui, olha, das pequenas situações que nos favoreceram a existência. Você já imaginou que seríamos nós quando nascemos, se não tivessem pessoas que tivessem diariamente cuidado da gente? que trocou fraldas, que deu alimento, que deu banho, que ensinou a andar, que deu bronca, que educou. O que seria da gente sem essas ações ali diárias? Da nossa mãe ou de quem nos cuidou? Nós não chegaríamos aqui. O que seríamos de nós se não tivéssemos tido uma pessoa tão dedicada que nos ensinou a traçar as primeiras letras, que nos ajudou a pegar um lápis e traçar desenhos aparentemente insignificantes, e que mais tarde outros continuaram esse trabalho, nos ajudando a saber decifrar o código escrito que nós usamos? O que seria de nós se nós não tivéssemos essas pessoas? O que seria de nós se não tivéssemos tido as pessoas que contribuíram na sociedade para que a gente tivesse um ambiente adequado para viver? Foram todas pequenas ações que foram sendo praticadas e que nos deram condições de termos as nossas experiências. E foram valiosíssimas porque nos deram as condições para chegarmos aqui. E quem não teve bom cuidado, quem não teve o bom amparo para essa realização, também atesta isso. Porque sente a falta que foi a ausência dessas pessoas que não realizaram essas tarefas. Então, tudo que nós fazemos para o nosso próximo, em qualquer circunstância da vida, tem um valor muito grande. Por menor que seja aquela ação, por mais insignificante, ela tem um impacto na vida do outro, que somado a muitas outras ações benéficas, é o que garante os indivíduos chegarem onde eles estão chegando até agora. E temos outro exemplo também, os exemplos positivos que nos influenciaram. Muito do que nós temos do caráter, das qualidades morais que nós possuímos, foram exemplos dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, foram dos nossos irmãos mais velhos, de professores, de colegas de trabalho. Quanto nós devemos às pessoas que nos ensinaram as primeiras rotinas dos nossos primeiros trabalhos, dos nossos primeiros empregos? Todas essas pessoas nos trouxeram uma contribuição valiosíssima. E o que nós contribuímos na vida dos outros também é muito significativo. Mais coisas pequenas, aparentemente insignificantes, como, por exemplo, falar mal das pessoas, divulgar injúrias, mentiras sobre as pessoas. Isso tem o poder de, sendo situações tão pequenas, aparentemente sem importância, elas têm um poder de atrapalhar a vida do outro muito grande. Qualquer pessoa que já foi alvo de calúnia, de difamação, sabe isso. Começa com comentários maldosos, com colocações inconvenientes, e isso vai levando a vida do outro a um tormento muito grande. Então, olha só, não foi algo que a pessoa fez, não foi uma grande agressão que ela recebeu, foi se constituindo de coisas pequenas que foram se somando e prejudicou o outro. Então, aquilo que é o cotidiano, aquilo que é o que nós fazemos, pensamos e falamos no dia a dia, tem uma importância muito grande. Engrandece a vida ou a denigre. E temos ainda que nós diariamente absorvemos informações e imagens que têm um grande potencial perturbador para a nossa existência. Só isso aqui é um tema de uma única palestra que a gente pode fazer, sobre o quanto nós somos impactados por informações, imagens, por notícias pessimistas, deprimentes, que aparentemente não são nada, mas que no seu conjunto podem até nos tirar a força de viver. Temos ainda como exemplo das pequenas situações que auxílio espiritual ou obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Você acha que algum espírito chega a influenciar a sua vida assim, livremente? Não. Nós vamos fazendo concessões diárias para ele. Ele vai ali criando contextos, mas somos nós que permitimos a ação dele na nossa vida. E assistência espiritual? É a mesma coisa. Ela só tem poder efetivo de me ajudar se eu permitir. Se eu não abro o campo mental para receber ideias superiores, elas não vêm. Se eu conservo defeitos, imperfeições, sou resistente a mudanças, sou muito rígido em relação a algumas coisas da vida, Os espíritos não conseguem nem nos curar, porque nós estamos ali bloqueados, impossibilitando muitas vezes o auxílio. Por isso que a dor, ela é muito bendita, porque a dor muitas vezes ela amolece as nossas fibras para que eles possam entrar no nosso mundo íntimo. Por isso, quando nós somos visitados pela dor, não vamos amaldiçoá-la, não vamos usar palavras para agredir a vida por estarmos experimentando a dor. Vamos pensar assim: ela tem algo a me dizer sobre como eu fui até agora. Vamos refletir o que ela tem a me dizer. E tenha certeza que quando a gente identifica o que ela pode nos dizer, nós já estamos no começo da libertação dessa dor. Então, nós queremos auxílio espiritual, queremos possibilidade de receber boas intuições, de ter essa atmosfera amorosa nos envolvendo o tempo todo, é mudar a onda mental, mudar a natureza dos nossos pensamentos. E quando a gente pensa no bem que as pequenas contribuições diárias podem ter, e quando a gente pensa na caridade, no auxílio ao próximo, no bem que a gente pode dar ao próximo, e a gente às vezes pensa que é tão insignificante, é tão sem importância, a gente pensa, um quilo de feijão, o que isso vai mudar o contexto de quem sofre? Mas tudo tem um valor muito grande, toda a nossa colaboração tem um valor muito grande. E Jesus falou isso na parábola maravilhosa do óbolo da viúva, no templo com os discípulos, observando homens ricos doando grandes joias reluzentes que eram mostradas ali para todos observarem as grandes doações. Jesus chama a atenção dos discípulos para aquela humilde viúva, muito pobrezinha, levando as suas duas moedinhas para doar ao templo. E Jesus fala assim: ela está dando mais do que todas as pessoas aqui, porque ela estava dando de coração, e ela estava dando o que ela podia fazer. Ela estava fazendo aquilo que estava dentro do limite dela. E era muito, porque espiritualmente tinha um valor muito grande. Por isso que não podemos subestimar o poder da caridade. Por menor que nós possamos fazer, é muito importante. Quantas obras assistenciais são mantidas por inúmeras contribuições pequenas, insignificantes. As grandes contribuições são muito boas, bem-vindas, sempre muito oportunas, ajudam muito, mas aquele que colabora diariamente, de coração, também está ofertando muito. E Jesus ensinou isso na parábola da viúva. E a gente tem uma tendência a não valorizar tantas oportunidades de servir. Para a gente refletir sobre isso, eu trouxe uma mensagem chamada Migalha, de um espírito muito amoroso, Meimei, que pela mão abençoada de Chico Xavier nos trouxe uma série de ideias sobre o valor que nós podemos, ou melhor, sobre a importância das pequenas coisas que nós podemos fazer em favor do nosso próximo. E ela nos diz então, na voz do intérprete José Gomes, sobre a migalha. Vamos ouvir atentamente, aguçar a nossa imaginação, porque nós só temos o áudio dessa mensagem. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto. mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém no Templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Fica claro, então, que toda a nossa contribuição, que tudo aquilo que nós fizermos, por menor que seja, tem um valor muito grande, tem uma importância muito grande na ordem geral, no bem que se pode fazer pela nossa sociedade, pela humanidade, pelo meio onde nós vivemos. E para que a gente possa consolidar essa ideia de maneira mais clara ainda, nós vamos lembrar de Madre Teresa de Calcutá. Ela ficou conhecida por uma obra assistencial muito grande, muito ampla, que se espalhou por continentes, mas ela foi alguém que começou tirando uma pessoa da rua, para que ela não ficasse largada na rua. E ela dava tanto valor às menores coisas, e nós vamos ver um pensamento dela que sintetiza bem isso. A importância que as coisas pequenas têm na vida, principalmente na ação da caridade. É um trecho de um documentário sobre a vida dela, mas é bem breve. E eu vou ler a legenda, porque ela está pequena. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Não há medida para Deus. É um pensamento grandioso de alguém que entendeu que estava nas menores coisas da vida a possibilidade de fazer muito, porque é o momento que você se doa a Deus, que você busca essa harmonia com um Deus, que você busca essa paz interior e você compreende que o que você fizer por amor, com amor e pelo amor vai ser muito grande, porque passa a ser algo que está sendo dado na grande obra divina, que é infinita e que se tornará infinito também. E para não termos dúvidas sobre o valor das pequenas atitudes, lembremos Jesus: qualquer um de vós que der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, não perderá a sua recompensa. Então que possamos com essas ideias valorizar por demais as pequenas oportunidades da vida, compreendendo que elas são grandes oportunidades de realização espiritual. Que Jesus abençoe a todos, ilumine a vida de todos vocês, traga paz, harmonia e que possamos, dessas poucas palavras dessa noite, levar algo aí que nos ajude em nossa vida. Muito obrigado a todos.